Deus é bom e sua misericórdia infinita. Bíblia aberta, cartilha de oração. O homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, não só de pão. O Evangelho de hoje, João 15, 9, 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor. Como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Me permitam hoje falar um pouco de Nossa Senhora de Fátima. Em 1917, em meio à Primeira Guerra Mundial, o Papa Bento XV, o atual é 16, o Bento XV, o anterior a esse, convidou todos os católicos a se unirem em oração para obter a paz. Foi então que Lúcia, com 10 anos, Francisco com 9, Jacinta com 7, também se puseram em oração. Em 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, Nossa Senhora apareceu às três crianças na cova da Iria. Lúcia, maiorzinha, recomendou aos priminhos que não contassem nada em casa. Mas Jacinta não guardou segredo. 13 de julho, Lúcia não foi no encontro. 13 de agosto, foram fechados no cárcere. 13 de outubro, no último encontro, 70 mil pessoas louvavam o lugar das aparições. O sol parecia mover-se, como se estivesse destacado do firmamento. Nossa Senhora, em momentos sucessivos, ia dando prodígios, mas a mensagem se fez ouvir. Rezem o terço todos os dias. Rezem muito e façam sacrifícios pelos pecadores. Continuou Nossa Senhora de Fátima. São muitos os que vão para o inferno por não haver quem se preocupe em rezar e fazer sacrifício por eles. A guerra logo acabará. Mas se não pararem de ofender ao Senhor, não passará muito tempo e virá outra pior. Abandonem o pecado. Procurem eliminar o pecado das vossas vidas e do mundo. E colaborem para a redenção do Salvador. E de fato, não tardou muito que surgiu a Segunda Guerra Mundial. Rezai o terço. fazei sacrifício para os pecadores. Este é o grande segredo de Fátima. Nossa Senhora, de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. É isso aí, povo de Deus. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, intercedei por nós. Ave Maria. Nossa Senhora, que a paz seja constante na sociedade. Nossa Senhora de Fátima, que as pessoas voltem a rezar mais o terço em família. Nossa Senhora, que não haja desigualdade e que os pecadores não mereçam o inferno, mas o perdão de seu filho. Ó Deus, hoje, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoai a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, dia de São Matias.